E aí, pessoal? Muito cabeçudo até aqui ou? Cabeçudo demais. Tá bom, pessoal. Vocês estão acompanhando? Enunciativa, tá? É, o juiz está ligado aqui a uma determinada atitude intuitiva, né? Intencional e consequentemente intuitiva que eu tenho. Tá? O que eu faço, né? Suscito, né? O aparecimento de certas utilidades. Então, a forma proporcional vai ser residual em relação a isso aqui, tá? Então, quando eu chego e falo que o papel é branco, né, a forma proporcional é uma forma proporcional de uma experiência intuitiva que eu tenho anterior. Para que a gente percebe a forma proporcional, você entende? Gente, esse é o caráter da fenomenologia enquanto tal. Tá? A fenomenologia, ela sempre vai estar entendendo, né, o campo linguístico como posterior ou não originário em relação ao intuitivo. Tá? Então, primeiro nós temos essa intuição, né, de certas objetividades e dali depois nós formulamos uma proposição que seja correlata a ela. Tá? Essa passagem é bem importante que vocês peguem, né? Tá? Sabe por quê? Isso aqui, como eu já tinha vim adiantando, né? Aqui é um pouco a chave do mistério. Tá? Porque depois, para entrar na questão do ser, do Heidegger, né, e derivados, tá, tudo vai partir muito de uma discussão com esse tópico que aparece aqui na Sexta Investigação Borges. É realmente importante você entender o que está acontecendo aqui. Alguma dúvida ainda? Nós sabemos, né, que nós vamos ter juízo quando nós acionamos, né, vamos dizer assim, um ato intencional específico, tá, em que nós não temos só percepção dos objetos, mas trata-se de um momento em que nós vamos ter percepção, é uma identidade dos objetos enquanto sendo. Então, o componente, aquilo que faz de um juízo, vai ser o ser. Tá? O ser aqui é o componente que vai conferir particularidade, tá, ao juízo. Essa questão, pelo menos aqui no curso, ela não está sendo colocada. Quando nós formulamos juízos sobre objetos que estão no devir, ou que estão em transformação, nós sempre precisamos recorrer ao ser para que estes objetos desapareçam. Né? Agora, isso não julgamento sobre a própria natureza do ser. Né? Então, o ser está junto, né, aos seres que estão em mudança, que não muda, né, os seres